Informativo, gol no 897. Via Índia no ponto de espera, chama a torre. 1895, altímetro 10, 12. Bom voo. Bom dia, bom trabalho. Salvador, bom dia, com 897, ponte espera da 10. Gol no 897, muito bom dia. Após a rolagem do time, ele mantém pista 10. Alinhando, com 897. O gol 1607, chama Recife, a frequência é 1288, câmbio. 1288, gol 1607. Três é o controle, contato radar. 3153. Pode voar direto da Elta, 3153? Após 2000. Mais 2000 da Elta, 3153. Obrigado. Confirme por gentileza a matrícula. 4234, da Azul, por gentileza 350 para Recife. Dois, três, quatro da Azul. Confirma o horário do plano, por gentileza. 300, está um pouquinho adiantado. Só para a gente saber qual que é a saída, a gente vai se preparar aqui e está pronto para a Copa do Mundial. Tá ligado? Gente, a intenção é só a saída, ou adiantar o plano? A saída, se possível, adiantar o plano. Gente, o plano não chegou. Assim que chegar aqui, eu chamo pra cópia. É o Azul 4234. Pra Recife, já adianto a saída Upper Whisky 58. Vou fazer o que eu posso aqui pra adiantar. Ok, meu irmão, a gente te agradece, tá? A saída qual que seria? Puka. Puka Upper Whisky 58, obrigado. Gol 897, decolou agora aos 24, chama o controle em 120.8, bom voo, até a próxima. 208, bom dia. Confirmando, Teixeira Espírito, fica dentro da terminal Porto Seguro? Afirmativo. Bem parecido, mas não é. Pronto para a cópia? Kilo Serra Lima, Salvador, para Sierra Novembro, Foxtrot Tango, uma centena, plana Yankee, a 50 milhas de Salvador, cancele e prossegue visual. Decolando no 7, primeira curva direita, perfeita saída coral. Aciona 5501 no transponder, o controle no 20.8, Papa Romeu, Kilo Serra Lima. Barutan 3153 e o Gon 897. O nosso equipamento radar, ele não é um radar meteorológico, mas ele tem umas indicações de nuvens pesadas aí no setor de Leda. Vamos avaliar os equipamentos meteorológicos dos senhores aí. Ciente, quando possível puder coordenar de Brinks para o 897. Ok, o 897 anotei. 3153, alguma solicitação? Pra gente aqui, Leda tá bem carregado. Se vou abrir e ajudar. Tá 3153. 284 para Marcel, autorização. Deixa aí. Confirmando? É o trip 5384, cliente da Índia. Autorização. 5384, bom dia. Mais 1 minuto e 13 segundos eu chamo pra cópia. Azul 4234 na escuta. Azul 4234 na escuta para a cópia. Direto bridge. Direto bridge, obrigado. Tá 3153. Consiga. 5384, Maceió autorizado 190, Golf 677 a rota, decola da 110, primeira curva à esquerda. Perfira saída Puca, transição Caju. 5541 no transponder, o controle 120.8, 35384. Afirmativo, autorizado Maceió 190, decola da 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 5541 transponder, 1208 é o controle, é o tripi. 5, 3, 2, 4. Só confirme o nível copiado, por gentileza. Bora no parede, 1897. 7, o trip 5384, para 3, reposto quando pronto, pressionamento, pushback. Afirmativo, movimento. Azul, 4234, na escuta do solo. Prisão 513, chame Recife, frequência 1-3325, 3153. 3325, está 3153, boa. Azul 4264 na escuta do solo, Salvador. 897, solicita direita, proa 240, ou 40 milha. Ok, 1897, chame Recife agora, na frequência 13325 e efetue a solicitação. Boa viagem. 3325, bom dia. Pesado Recife, nível de voo 350, via por Whisky 58. Decolada 10, primeira curva esquerda, prefiro sair da Puca, transição Caju. Aciona 5545 no transponder, 120.8 ao controle. 3350, via Whisky 58, primeira curva esquerda, Puca, Caju. 45208. Só complementando a rota para o Whisky 58, a saída é Puca, Jamo, Caju. Puca, Jamo, Caju. 03 é o portão, reporte quando pronto, 4234 da Azul Airlines. Vai, solo, passarela 2283, sendo informação Índia, autorização 160, Vitória da Conquista. Eu tenho 180, pronto, cópia, aguarda a coordenação, passareiro. 180, pronto, cota 2283, passareiro. Passareiro 2223, autorizado, Vitória da Conquista, 180 é o nível autorizado. Decolada 10, primeira curva à direita. Esquerda saída, Arbó, Elefa. Após Elefa, direto, Obtude. Após direto, Vitória da Conquista. 5537 no transponder, 120.8 é o controle, passareiro 2223. Autorizado 180, Salvador, Conquista, decolada 10, direita, Arbó. Elefa, sobe tudo, Vitória da Conquista do CT, 5537 e o controle 208, pátio 3, posição 3, passarela 2223. Cortejamento correto, repouso quando pronto, pressionamento e pushback 2223 da passarela. Camarada 2223 da passarela. Luciana Lima está autorizada até a interseção, papai, reporte para ingresso na sede. Atlântico Delta, até a próxima. A Lima tem a 7 quilos, a Lima rebote pronto para decolagem. Para o pushback e acionamento trip 5384. 5384, 43, coordenação aqui de solo, reporte para o táxi. Quilo Serra Lima, quando pronto tem livre decolagem da 17, o vento é de 030 graus com meia dúzia nós. Santo permanece 030 graus com 5 nós em nível de colagem. Salvador, o total 9895. Para o táxi, o trip 5384. 384, confirme os dados do táxi, por gentileza. Ok, então com 42 a bordo, 4, 3 horas de autonomia e alternância. Bom, reporte para ingresso no pátio principal 53847. Afirmativo, reportada para ingresso no pátio principal. Confirme, a nave chamou anteriormente? Foi total 9893. No confirmado 9895. Está totalmente pronto para pushback e acionamento. Coordenação da equipe de solo após a TR livrar a causa, iniciando para 3, reportando o táxi 9895 da total. Positivo, observando a levantada retaguarda após a mesma torre. Trip 5384, táxi reautorizado via pátio 1, Índia até o ponto de espera do 10. Quando pronto no ponto de espera, chama a torre 10895, altímetro 10 no 2. Afirmativo, pátio 1, Índia, ponto de espera, chama a 10895, trip 5384. Se eu fosse autorizado voar direto do destino, qual seria a proa? 238. Ok, então vamos voar direto para a localidade de destino e forma estimada de pouso. Direto para o destino. Informa o estimado. Serra Lima, estimo pouso aos 1004. Ok, 1004, não tem. 384, próximo ponto de pé na frente. 5384, linha decola pista 10, vento de 030 graus com 5 nós. Ativa, linha decola pista 53. Pela Alfa Patrick, o 384. Pode ingressar via Charles, o trip 5384. Desculpa, é via Charles. E Alfa Maracás, 160. Cópia. Papa Tango, Mike Charlie Alpha, Salvador para Maracás, 160 ao nível autorizado. Planeante até 80 milhas de Salvador. Após 80 milhas, cancele e prossegue visual. Decola dono 7, primeira curva direita. Perfil da saída Arbó. Após direto destino. 5553 no transponder, o controle no 20.8. O Papa Tango, Mike Charlie Alpha. Bate na proa, cuidado. Ok, ITAP, ajuste 1092 e desça para 5000, após ITAP Duna para o ILS. 5000, ITAP Duna, 5012, cuidado. Abertem, para acionamento táxi torre, 10895, bom voo. Decolou os 45, controle 120, decimal 8. 208, bom dia, Trip. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, o Trip 5384. Trip 5384 é o controle, contato radar. Autoriza o Trip 5384 direto Aracaju? A princípio eu compro a saída. Trip 5384. Hotel Rio, 5973. Salvador Rio, 5973. Rio 5973, prossiga. Autorização do tipo nível 37. Fazendo o decimal 9 para a cobra, por gentileza, Rio. Salve, Salvador, Rio 5973, informação Índia. Autorização, salve, tipo nível 37. 973, pronto para a cópia? Consiga, senhor. Rio 5973, Salva do Recife, autorizado, livre de voo 370, via Uprilisk 58. Decolada 10, primeira curva esquerda. Perfil da saída Puca, transição Caju. 5521 no transponder, o controle 120.8, Rio 5973. Informativo copiado para Recife, autorizado, nível 370. Aerovia Nicola Mirisco 58, decola da 5.0, controle esquerda após refragem, subida pouca transmissão Aracaju, responde 5.521 e controle em 208. Cotejamento correto para 3, repósito quando pronto, pressionamento pushback, o Rio 5.973. Total 9893. Prosseguindo novamente? Isso, seguinte, tivemos um pequeno problema aqui durante a partida nos motores. Vamos ter que retornar ao ponto de estacionamento aqui. O 9895 da Total, confirmado, não é isso? Isso, exatamente. Ok, tá livre até a posição 05. O 922, direto Duna 2000, distância 24 milhas e meia, o 922. Direto Duna, 922. Decolada 17, primeira curva direita, corredor Axé, aciona 01 no 3 no transponder e o controle no 20.8, Whisky Oscar Uniform. Atual 35384. Fátio 5, confirme PLB. 2895, pressionamento táxi, Whisky Oscar, uniforme. Salvador, o azul 4234, pronto para o pushback e acionamento, está no 03. 03 é o portão, coordenação aqui pessoal, repórter para o táxi 4234 da Azul. Vai reportar para o táxi, o azul 4234. E o azul 4234, dirigindo 1-6-4. Confio o controle. Azul 4299, chegando 1-6-4. Azul 4299, autorizado via chegada bom, reajuste 1012. Via bom, 1012, 922 está autorizado a aproximação em LS. Sim, 922, obrigado. quiosque uniforme, ali mantendo a 7, você pode quando pronto para decolagem. E o 5973 no PA3 pronto? Afirmativo. Coordena Sante Brissola, reporte para o táxi. E o 5973. Salvador. 3, 1 minuto, copo Guarulhos. Azul 4834, pronto para o táxi, fica 23, alterna Maceió, 3 horas e 30, economia. 3 e 30, Maceió, POB? 103, 103. Via Índia, estou autorizado até o ponto de parada da pista no zero. Quando lá pronto, chama a torre, 108, decimal 95, azul 4234. Altímetro 1012, bom voo. Índia 102, ajuste, Índia, no ponto de parada 10, chama a torre 295, grato, azul 4234. Controle de Salvador, autorizado via chegada Bonf, ajuste 1012. Bom dia, via chegada Bonf, 1012, 3663. Salvador, um bom dia, o azul 4234, tá? A situação de bosta dando zero, pronto. Azul 4234, ali mantém pista 10. Ali mantém pista 10, azul 4234. Charles Uniforme decolou agora aos 55, controle 122.8. 08, virado. Azul 4234, tem livre decolagem da 10, o vento é de 060 graus com meia dúzia nossa. Para azul 4234. Pro zero, decola da pista no zero, primeira curva direita. Esquerda saída da El Leida. Após Leida, voa direto para posição Bridge, onde intercepta a rota pelo Zulu no meio até Bravo até o Zulu. Após via rota do plano de voo. 5557 no transponder, o controle 120, décima 8, tá 3603. Autorizado Guarulhos, 3340, decolando da pista no zero, primeira curva direita da El Leida. Após Bridge, intercepcionando a Bertolu, no meia, Belo Horizonte. Direto, após conforme o rota do plano de voo. Transponder 5557, controle saída 120, décimo 8, tá 3.093. Cotejamento correto, meia dúzia, o portão é após quando pronto, para acionamento pushback, o plano 3.093. Confere a pronta para pushback, acionamento 3.093. Bom dia, Gol 18, tudo 922. Vai passar o servo, tá quase travou. Gol 922, continue a aproximação, aguarda a transmissão para pouso, após a gente baixar de travado. Vai reportar, aliás, já está bastante travado o Gol 922. Azul 4234, decolou 57, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, chama agora controle, Azul 4234, uma boa. Gol 1922, conta, é parte quando visual, capista, casa de alto? Casa de alto, 1 apista, gol do 922. Tem livre pouso na 10, o vento é de 0,50 graus, com a manha 12 a nós, gol 1922. Livre pouso, gol 22. Colado, saída Fuca. Azul 4234 é o controle, meu cordial está em contato, radar. Gente, Azul. Trip 5384, chame Recife, frequência 12685. 2685, trip 5384. Olá, Salvador, Rio 73, para o táxi, Rio 203, autonomia de 3 horas. 5 horas, 3 horas, corrigindo, 5 a bordo, 3 horas em Salvador? 3 a bordo, 3 horas, 50 minutos. Gente, copiado os dados agora, o Rio 5973, autorizado o táxi em frente, Índia, até o ponto de espera da pista no 0. No ponto de espera, chama a torre, 108, decimal 95, altímetro no 0, no 2, Rio 5973, bom voo. Na 3304, autorizado via chegada Bonf, ajuste 1012. Via Bonf, 1012, 3304. No solo 01, livre à direita, 1219, decimal 9. 1219, gol 1922. Alô, Salvador, gol 1922, livrando a sua escuta, bom dia. 1922, bom dia, táxi Alfa, reportando táxi Juliette. Alfa vai reportar a Juliette, o 1922. Qual foi, por gentileza? Gente, mantenha o ponto de espera e aguarda. Livre, aliás, 3663. Está autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Azul 4299 está interceptando o curso localizador a 3 milhas e meia para o externo. Cheque o trem, chame a torre 11895. Azul 4299. 275, como está? Parou da barra, autorizado no espaço. Ciente, frequência livre. Reporte marcador externo baixado e travado, 4299. Rio 5973 tem nível de decolagem da 10, levanta de 0,50 graus com 4 nós. Para o 8, mover. Juliette 08, portão. Juliette 08, no nada. Azul 4234, chame Recife, frequência 12685. 12685, azul 4234, um bom dia. Boa. Azul 4299, check train de pouso na 10, vento de 040 graus com 4 nós. Baixar de cavalo e pouso na 10, 42 da frente. Bom dia. 5297, bom dia. Foi para posição Bonf, para chegada Bonf, com ajuste 1012. Cliente, voando na proa de Bonf, 35297 e o ajuste 1090. 3663, na aproximação para pouso, cheque o trem, chame a torre, 11895. Bom dia, até já, doutor, controle. Controle Rio 5973, cruzando 2000 na subida Puca. Rio 5973 é o controle, contato radar. Bom dia, TAM 3663. Bom dia, TAM 3663, número 2 para pouso, continue a aproximação, altimetro 1012, reporte marcador externo, baixar travado. Reportarei TAM 3663. Trip 5217, acione a identificação. Prossiga o Trip 5217. Acione a identificação. O Trip 5217. Ciente, está 3663. De 4 milhas para bom, Trip 5217. 5217, ciente. No solo, 06, livre direito no 209. 209, 429. TAM 3663, segue trem entre pouso na 10, venta de 040 graus com 49. 7, TAM 3663. Autorizado taxi alfa, portará na distância Juliette 429. Thank you. 3663, no solo 08, livre à direita, ano 21, decimal 9. 1219, boa. TAM 3663. TAM 3663, bom dia, táxi via Alfa Juliette 02 ao portão. Alfa Juliette 02, 3663. O Azul 4299 ingressa via Juliette, informa que no través do portão 08 irá tentar a viatura Follow-me e irá guiá-lo até o 09. Tá, 20, autorizado no ingresso via Juliette, através do 8. Segue a viatura, 42 na frente. 42 na frente. Confirmando? É o TAM 3613, no meia dúzia, o cidadão está retirando o fling, já gostaria de dizer, pessoal, pushback acionado. Ciente coordenação aqui de solo, após a Embraer da Azul, passando agora a cauda livrar, inicia no 06, o TAM 3613, coordenação aqui de solo. 3613. Solo, total 9895, para início do pushback novamente aqui. Ciente coordenação aqui de solo, reporte para o táxi total. Chama a atenção do táxi total. Oceano 312 é o controle, autorizado via chegada à margem, ajuste 1012. Via margem, 1012, 6312. Salvador, 3304 estabilizado, via aliás. Ciente, cheque o trem, chame a torre, 1895, tá, 3304. 1895, 3304. situação está em elétrico, não é melhor assim. Solo local 9895, está pronto para o táxi. Estamos com 5 horas de autonomia. Alternativa São Luís, 4 a bordo. Solo 9895, autorizado, táxi em frente Índia até o ponto de espera da pista 10. Quando lá pronto, chama a torre 10895, altímetro 1012. Bom voo, total 9895. Positivo livre táxi, ponto de espera 18.95. Muito obrigado, bom trabalho. Recebo 3304, baixado travado na final da X-Ray. Afirmativo, autorizado pouso de pistão 10, vento 040 graus com 4 nós, ajuste 10012, tá 3304. Pouso autorizado, tá 3304. Controle 6312, possibilidade de voz tapa? Livre. Certo. Puxa, o TAP seguindo. Então, 3003 vai seguir o Boeing da Total até o ponto de espera, via parte principal índia, no ponto de espera chamada a torre em 118.95, o ajuste 1012, por favor. Ele vai seguir a nossa Total, ponto de espera 011895, na 3036. Não, trip 5307. Oceano 6312, é o número 4 para pouso, qual a velocidade? Está mantendo agora 280 nós. Reduza para 250 nós, a primeira redução. Reduzindo 250, 6312. Muito bom dia, livre o alinhamento e mantendo o caminho 90, total 9895. Uno 605 em aproximação para pouso, checa o trem, chame a torre, 118.95, gol 1605. 18.95, gol. Torre, gol 605, na final da 10. Gol 605, chame a aproximação, guarda na pista livre, ajuste 1012. Guarda, gol 605. A 3304, no solo do 17, direito no 21.9. Na direita, 219-3304. Verifício 5217, 17 milhas ao norte, reautorizado para 2000. A 303, triple 5217. Alfa Juliette 04, 3304. Tá 3, torre. Salvador, tá 3613, pronto no ponto de espera do senhor. Tá 3613, bom dia, manter ponto de espera. Bom dia, manterá o ponto de espera do senhor. Foi 605, cheque o trem, tem pouso autorizado, pistão 10, vento 040 graus, 14 nós. Ele pouso para o 605. Cena 6312, está passando 8000, desça para 3000. 3000, 6312.